Ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz, com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13 horas e 12 minutos. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, queridos ouvintes do Santa Demo. Hoje, sábado, dia 30 de agosto de 2014, eu sou a Andressa Amaral, estou aqui com meu colega Leonardo Cortez. Oi, gente, tudo bem? E a gente está aqui com o Yuri, da banda Guantánamo Groove, como vocês puderam acompanhar aí no nosso cartazinho, que vai conversar aí com a gente sobre os novos trabalhos da banda e tudo mais. Dá um oi aí. Bom dia, galera. Que coisa massa voltar aqui para o décimo andar da reitoria, no Santa Demo. Eu lembro do... O quê? O que foi? Opa, tá bom. Vamos... Isso eu tinha esquecido, a Molina me corrigindo a altura do microfone. Não precisa ficar tão perto do microfone agora. Viu só? E ele tá aqui analisando as coisas que mudaram no estúdio. Mas novo, isso aqui era desde sempre, na verdade. Eu que tinha esquecido do afastar do microfone um pouquinho. Mas massa, eu lembro que eu trabalhava no Radar Esportivo, eu lembro do primeiro Santa Demo que a Luminus e a Gabi Gelaim fizeram. Ih, faz aqui. Mais de ano, faz, né? Faz muito tempo, é. E, pô, que massa que o programa segue firme, mantendo a proposta e cumprindo seu papel. Coisa boa. A gente gosta muito de vocês e da Geringonça, porque sempre quando a gente menciona, assim, tipo, ah, eu quero ir no Santa Demo, e é só chamar que vocês estão aqui. Claro, tá, velho. Pô, mas é que faz parte disso aí, eu tava comentando aqui fora do microfone. Faz parte, cara, o pessoal tá começando a se ligar de que tem que somar, tem que construir juntos, senão não avança, cara. É. E os programas independentes da cidade fazem parte disso, entendeu? Se a gente não for tocar aqui, vai tocar onde? É, né? E a gente tá aqui pra isso, pô, né? Então ótimo. A gente fica bem, é bem gratificante quando que vocês ótimo. Vêm de bom grado, assim. Que ótimo. Sempre também pra tentar ajudar vocês. Tentar não, sempre ajudar vocês. Com certeza, ajuda muito, velho. Até porque se a gente não tivesse essa proposta, eu nem ia curtir fazer esse programa, acho. Que massa, galera. Lembrando então, né, que você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo facebook.com/santademo. O twitter.com/stademo e o nosso e-mail, pode mandar material aí, né, conversar com a gente, mandar release das bandas, que a gente vai entrar em contato com vocês e vai tocar aqui com certeza. A gente fica muito feliz quando vocês nos procuram, que é o santademo800am@gmail.com. E a nossa trilha da semana, né, que está se repetindo, é a Impave de Colossos, do Bullet Bane, que toca amanhã aqui em Santa Maria. Aumenta aí o... Então, o que eu ia comentar aí desse disco, né, que tá sendo bastante comentado, a evolução e o amadurecimento, né, dos caras aí do Bullet Bane, não só no sentido de que eles estão tocando bem mais e bem, bem melhor, mas no sentido de que eles mudaram um pouco aquela proposta melódica que eles tinham no segundo disco, daquele hardcore mais anos 90, mais melódico mesmo, para um som mais porrada, assim, mais conciso, apesar das letras serem mais voltadas à meditação, conduta e tudo mais, como a gente já viu no outro programa, né, os caras aí evoluíram bastante, eles estão, assim, ao meu ver, com uma proposta de som bem mais original. Há quem se decepcionou, entre aspas, né, e tava comentando lá nas redes sociais que gostava muito mais da proposta mais melódica, que era do disco do New World Broadcast, mas eu curti bem mais o Impave de Colossos, assim, eu confesso que eu tô bem ansiosa, eu tô bem curiosa, eu quero muito ver o show dos caras. Ah, mas também não é amadurecimento... ir do melódico pro mais pesado. Até uma questão até de uma fase mesmo. Não, não, mas eu quis dizer amadurecimento no sentido que agora eles estão com um som, parece assim, mais próprio, deles, sim. Entendeu? Tipo, saiu daquela linha melódica que a gente conhecia, né? Do tupato, patupá e as guitarrinhas melódicas. E eles têm misturado um monte de influências de outras coisas que não só o hardcore que eles escutam. Tanto que tem a música Capadócia aí, né? Que eles fizeram aí uma versão do Jorge Ben aí, né? Como pra fechar o disco com uma oração de proteção, assim. Então dá pra ver o disco foi todo bem pensado. E também não deixando de ser melódico, que nem aquela a Heartbeats. Também foi uma... Não, eles não largaram completamente a essência, né, do melódico, mas tá assim, as músicas estão num andamento mais rápido e as músicas estão um pouco diferentes, assim, mas eu gostei bastante, assim, me surpreendeu. Como disse o Matheus de Chuva Negra esses dias, até o Empave de Colossos é vários tapas nos ouvidos, mas é gostoso. Concordei, assim, com ele. Daí acho que o Molina até pode aumentar aí um pouquinho a trilha pra... Vendo as entrevistas dos caras, assim, eles realmente abraçaram a Bullet Band, assim. Eles montaram o estúdio deles, que agora eles não têm mais aquela coisa de tempo, né, pra gravar as músicas, porque agora o estúdio é deles, tá na casa do Fernando Ear, até, o estúdio, e eles compraram uma van pra viver disso, e agora eles estão aí vão fazer esses três shows no Sul. Amanhã em Santa Maria, depois eles seguem pro Paraná e vão subindo de novo, daí chegam em São Paulo e fazem o interior aí. Então os caras estão bem na fita aí, e essa turnê vai servir para muita gente que não conhecia o Bullet Bane conhecer e ter a oportunidade de conhecer e gostar, porque eles estão vindo com tudo, assim, eu acho que eles têm muito mais trabalhos assim pela frente, dá para ver que eles fazem um pensando no outro já. Então eles realmente abraçaram essa coisa de ter banda e de viver disso, assim, que é uma coisa que acho que poucos têm coragem, né, Yuri? É difícil demais, cara. Não é nem coragem, mas é sustentação, na real, né? Mas são vários passos que a gente vai dando. Até agora que tu falou do estúdio próprio, se existe alguma coisa que faz a Guantanamo Groove existir cotidianamente, é porque agora o Gustavo e o Wagner, né, o guitarrista e o baterista, respectivamente, moram juntos, então a gente tem a sala de casa, tem a bateria montada, tem todos os amplificadores ali, né? E aí a gente pode ensaiar quando quiser, pode se juntar quando quiser. Antes disso, a gente tinha 2-3 horas por semana, cada hora custava R$20 de estúdio, o que não é caro, né? Mas, tipo, é um investimento. Mas é um investimento. Claro, tipo, inclusive, sigo indicando para as bandas que ainda não conseguiram ter o seu ponto de ensaio, né? Que tem vários estúdios bons aqui na cidade, só que é outra coisa para tu compor. Às vezes, por exemplo, os guris estudam de noite, eu estudava de dia, enfim. E às vezes chegava, enfim, nós só conseguia ensaiar 1 da manhã, 30, 1 da manhã, e tu já não tá com pilha de ensaiar, sim, sabe? Ainda por cima tem uma hora de ensaio que tu precisa. Quando tu tá chegando no teu clima, assim, pra ensaiar mesmo, acabou a hora de ensaio e tchau, entendeu? Dá pra adaptar. Então, isso né? Com certeza, se é algo que influencia uma banda, é horário de ensaio, lugar pra ensaio. E agora, tu falou da van deles, é o nosso próximo passo, é garantir aí, um transporte um pouco maior pra Guantanamo Groove. Só falta a grana. Mas, enfim, é tudo um investimento, na real, né, cara? Mas pra eles também, eles estão endividados por causa da eles estão fazendo a tour aí pra ver se eles conseguem pagar. É investimento, cara. A gente tava esses dias botando no papel que a gente já investiu, desde horas de ensaio até amplificadores que a gente comprou, material mesmo, equipamento e... gravação do disco, prensagem do disco, cara, em quase 2 anos de banda, a gente faz 2 anos de banda em outubro, em quase 2 anos de banda, a gente investiu uns R$10 mil já, tranquilamente, né, levantando no grupo já, sabe? E, claro, todos os cachês que a gente pega, acho tudo pro... Tudo pra o investimento próprio, né? A gente nunca consegue botar uma coisa no bolso diretamente, assim, fora o que a gente já tirou do nosso bolso e colocou, né? Mas vai se pagando na medida possível, vai se pagando e... Enfim, acho que o EP é um pagamento dos maiores possíveis, né? E até uma coisa que, assim, comparando as bandas, mas que eu acho que tu vai concordar, eles dizem nas entrevistas que parte muito importante do processo criativo e de fazer um bom trabalho é a convivência que eles têm, porque eles são praticamente moram juntos. Com agora, certeza, né? E eu moro a 50 metros da casa dos guris, então eu tô todo dia ali. Eu não moro na casa dos guris, mas eu sou vizinho deles, então todo dia ali. E isso é bom e é ruim, né? Eu sempre digo que uma banda, no caso da Guantanamo Groove em especial, é um namoro a três, né? Porque toda hora tá rolando, enfim... São três egos, né? Não deixa de ser três egos e... Sim. Mas é muito bom, cara. É ótimo poder conviver e poder brigar e poder se amar junto, entendeu? Uhum. E a parada aí vai mudando. Tá, é e ótimo. Vocês já eram brother, assim, antes de começar a banda? Como é que foi? Cara, não. O Wagner eu conheci, o baterista eu conheci no dia do primeiro ensaio, na porta do estúdio eu conheci ele, assim, Oi. Sabe? Mas foi por uma coincidência, eu conheci o Gustavo na Play Studio, eu fui gravar um jingle e ele tava lá tocando violão, a gente trocou uma ideia, depois ele me adicionou no Facebook, eu ainda confesso que eu levei uns 2 minutos pra lembrar quem era aquela pessoa que tava me adicionando no Facebook. Ah, é o moleque lá do estúdio. É o moleque lá do estúdio, ah, pode crer. E aí ele já veio me botar pressão pra gente seguir se falando e tal, a gente foi jogar um basquete um dia junto, tocou um violão lá no Itaimbé. E aí foi rolando mais afinidade, ele mostrou uns sons e eu, pô, esse moleque é bom mesmo. Uhum. E aí um dia ele convidou, vamos fazer um som na noite. Eu, pô, com certeza, vamos. Eu nunca disse que não, eu sempre digo que sim, mas entre o dizer vamos fazer um som e realmente fazer um som, uhum, leva um tempo. Muito, mas o Gustavo se mobilizou e quando vê, ele marcou um ensaio e disse, eu tenho um baterista. Eu conheci o Wagner no dia do primeiro ensaio e já no primeiro ensaio já rolou uma química bem forte. Uhum. Assim. Eu lembro que eu levei a guitarra e o baixo, nem sabia o que eu ia tocar. O garoto levou um violão de 12 cordas e o Vago levou a bateria que ele tinha, os pratos que ele tinha e rolou, assim. Aí logo no outro dia já marcamos outro ensaio e dali pra dali, 2 semanas, apareceu uma data e a gente, tá, então é a obrigação agora de tocar e acabou rolando. Coisa boa, daí e nunca hoje, mais se largaram. Não, jamais. Eu não sei, eu não passei 3 dias sem ver os guris, eu acho, desde lá. Então, não, fora o tempo que eu fiquei fora de Santa Maria, mas enfim, quando eu tô em Santa Maria... Acho muito foda quando tem realmente esse envolvimento, assim, um convívio, né? É importante. Não se reunir pra tocar, sei lá, importante, uma vez por mês, fazendo sozinho. Exato, não é burocrático. A coisa só acontece porque a gente consegue ter uma certa química, um certo entendimento, né? Mesmo que seja conversando através dos instrumentos, né? Sim, é. Não, mas flui, né? Flui. Que massa. Flui. E que ano que foi que vocês montaram a banda, assim? Não sei se vocês já falaram isso aqui no programa. Não, eu não tinha vindo no Santa Demo ainda. Ah, não. Não, primeira vez que a gente vê que aguentaram o vendo no Santa Demo. Então. Pra ser preciso, 22 de outubro de 2012 foi o dia do primeiro ensaio. E o do primeiro show, 6 de novembro. Então foi bem pertinho. Parece um namoro mesmo, né? Precisamente. Não, eu sou bem preciso com as datas. Eu lembro que foi uma época bacana, foi uma época bonita. Segue sendo, aliás, né? Sim. Segue sendo. E vai seguir muito tempo ainda. É, assim espero. Coisa boa. Tá, e sobre o trabalho novo, queria que tu comentasse. Eu não gosto de fazer, tipo, as perguntas prontas. Parece que meio ingesto que a pessoa sim, vai falar, sim. Assim, né? Tipo, gosto de deixar não, o microfone mas bem livre. Mas a gente é que sabe que tem. Tu fala bastante, né? Mas é que não tem como não falar, né, cara? Essa pergunta é inevitável, né? Sim, falar sobre o EP, né? Cara, eu tenho pra te dizer que é tudo que a gente poderia ter feito nesse exato momento. É o Boca, é esse EP, sabe? Uhum. As coisas todas foram acontecendo muito naturalmente, assim. A gente tava há horas já pensando que a gente precisa um material. E fomos buscando várias alternativas, pensamos até em nós mesmos nos produzir e juntar um microfone daqui, um microfone dali e tentar gravar e tal, com o que a gente conseguisse, mas no fim das contas nos indicaram o Léo Maier, né, o produtor, que foi um cara ótimo, caiu pra gente, porque, inclusive eu não sei se isso já foi falado aqui no Santa Dema, mas acho que vocês já entrevistaram a Speech já, né, há um tempo atrás, não? A gente tocou a Speech. Tocou a Speech, então. Pois é. A Speech é outra banda produzida pelo Léo, a Geringonça, outra banda produzida pelo Léo, Rinoceronte tá produzindo trabalho com o Léo agora também. E por que isso, cara? É, ele é um nome que tá bem forte. E sabe o quê? O Léo tem 19 anos, cara. Sabe? O Léo tem 19 anos de idade, o Léo Maier. Mas ele se dedica a isso há muito tempo já, sabe? A estudar isso, ele é bem fissurado, ele gosta muito. E qual que é o diferencial dele, cara? Ele apresenta uma possibilidade real de gravar com qualidade em Santa Maria e com um preço coerente e coincidente com as realidades financeiras das bandas, entendeu? Ele diz assim, opa, vocês não têm grana pra gravar um disco de 12 faixas agora? Vamos gravar duas, então. vamos gravar uma. Nós ia gravar duas e quando veio já passamos pra quatro. Uhum, e foi e assim indo, foi indo. E sabe, ele consegue adaptar o trabalho dele à realidade financeira da banda. E não é assim, ó, porque a gente vai pagar 500 pila mais ou 500 pila menos no trabalho que ele não vai se dedicar. A prova disso é que no dia que nós lançamos a Psicose, nós marcamos pra um sábado fazer o lançamento do clipe e do single. Na sexta-feira, pela meia-noite, uma da manhã do sábado, assim, ele me liga, cara, assim, ó, o som tá ótimo, mas a gente precisa muito colocar um shake e uma conga, vamos fazer isso amanhã. E eu, ah, meu, mas tu já fechou o som, já mandei, a galera já fechou o clipe, já. Uhum. Não, mas vamos fazer, sabe? Então a gente acordou no sábado cedão pra sair atrás de um par de conga e um shake pra gravar, porque ele disse que precisava daquilo pra mixagem, pra dar tudo certo e pra amarrar o som, sabe? E esse tipo de dedicação, sabe? E que coisa boa. Então foi ótimo, saca? O trabalho foi ótimo. Ele pegou, ele transformou a Guantanamo Groove no... Deu uma lapidadinha, assim, no que a gente era ao vivo, né? Pro CD. A gente, inclusive, conversou muito sobre isso, que CD é uma coisa, ao vivo é outra e tal, né? Mas depois eles acabam mimetizando, vai uma coisa virando a outra também. Mas, na verdade, esse disco é o Guantanamo Groove por Léo Maier, né? By Léo Maier, né? O trabalho dele é muito importante nisso aí. Mas é o fruto de um trabalho já, né, cara? De 2 anos de composição e tentando criar um conceito, né? Que acho que a gente conseguiu amarrar coisa bastante boa, nesse EP. Né? Acho que um meio independente só consegue existir porque existem outros Léo Maier por aí, pô, né? Senão não ia ter como se sustentar. É. Bota massa. Até quando a Geringonça teve aqui, o Adriano falou, acho que foi o Zuli que falou, que, no caso, eles viram com o Léo Maier que eles não precisavam sair de Santa Maria pra fazer um trampo massa, assim, sabe? É isso. Embora eles tenham ido pra São Paulo... Gravar no eles, Midas, né? O principal, maior estúdio do eles país. Eles foram, assim, mais pra ver como é que era. Eles queriam dar um rolê também. Eles claro, queriam e é importante. Conhecer lá. Mas que isso não desmerecia em nada o trabalho que é feito aqui em Santa Maria. Com certeza. E é muito bom ser dito isso, porque às vezes as bandas, né, tipo, daí vão começar e já tem aquele contato, né, já sabem que aqui se pode fazer as claro. Coisas. Claro, e é como eu tava falando, tipo, na verdade a cena se constrói com vários atores, né, se constrói não só com as bandas, não só com os fãs, mas como eu já falando, com os programas independentes, né, da cidade. Tem o Santa Demo, tem o Jukebox, tem, enfim, a Supernova lá, que é onde a eu trabalho, Nova, que tá fazendo um trampo muito massa de divulgação. E, cara, é isso. As bandas só vão existir se tiver espaço nesses lugares, entendeu? Eu sempre costumo dizer e os que... gravadores, as gravadoras também, os gravadores, enfim, os produtores aqui da cidade, saca? De nada adianta, imagina se a gente tem, sei lá, 50 bandas massas na cidade, mas não tem onde gravar, ou se tem um produtor, e o produtor é um baita de um arrogante, um baita de um babaca que cobra tricara, entendeu? A cena não vai fluir. Não vai, sabe? Então é um monte de coisa que, felizmente, tá se amarrando, eu acho. Eu vejo isso até. Né? Percebo, assim. Meio independente, ele depende mais da solidariedade, né? E é isso que faz as pessoas ficarem nele, né? Porque... senão não daria esse incentivo. Eu sempre costumo dizer que a banda nunca é os 3, 4 ou 5 que tocam, né? É, muito mais gente. É todo um circuito. Bom, assim. Naquele evento que a gente fez domingo, que até hoje tá, no nosso, tá quente ainda na nossa cabeça, que foi uma coisa maravilhosa. Não sei se vocês passavam na Concha Acústica domingo, no lançamento do EP. Cara, sei lá, foram umas 1000 pessoas, eu acho, lá que tá passaram cheio, durante nossa. O dia. Muita gente. E assim, ó, quem trabalhou ali, cara, dá pra... Eu posso... certamente listar aqui umas 40 pessoas que pegaram junto, assim, que trabalharam mesmo, né, saca? Seja amassando pastel e fritando pastel desde a sexta-feira pra vender lá, seja indo correr atrás de uma cerveja pra vender, seja indo atrás de extensão, gerador, banheiro químico, galera pra vender os discos, pra dobrar os discos, pra buscar os discos, né? Sabe assim, ó, umas 40 pessoas se envolveram pra gente fazer um evento lá, saca? Isso até é... da burocracia. Nossa. Também, que a gente sabe que tá foda de fazer as coisas aqui na cidade. Então, vá, cara, a banda não existe sem essa galera, saca? Não existe mesmo, saca? Coisa bem boa. Então acho que a gente vai tocar um pouco de sons de vocês aí. Ótimo. E depois a gente segue conversando, ótimo. Então, pro pessoal curtir aí. Ótimo. Então a gente vai tocar aí, né, Léo, que tu separou aí pra nós, é Boca do Monte, Itaimbé e O Dono. Exato, é o EP na ordem, inclusive, né? A gente já tinha lançado a Psicose como single, e ela tá de bonus track nesse disco, só pra ela também tá de registro físico, né? Mas essas três canções, já pra dar uma contextualizada pra quem ainda não conhece a banda, não ouviu a banda ainda, as três são tematizadas, direta ou indiretamente, na cidade, né? Sobre a Santa Maria e suas contradições, não é uma coisa pretensiosa para ser tipo, olha, estamos interpretando a cidade, estamos dizendo que é Santa Maria, né? Uhum. É uma interpretação, mas é bem pouco pretensiosa e mais poética do que qualquer coisa. Até só um adendo, tem que agradecer pro Uriel essa capa também, sim, cara. Sim, a capa tá maravilhosa, né, cara? Eu só adorei. Só faltou o Bozó também. Tá muito linda, eu quero que volte a internet aqui pra eu poder compartilhar com o pessoal, pro pessoal dar uma olhada. A capa, enfim, depois até, A Molina disse que a internet não vai voltar, então depois a gente esquece. Faz isso. Esquece, depois a gente manda. Mas a capa é uma concepção... Bom, depois a gente fala da capa, né? Vamos ouvir música. Vamos ouvir som, depois isso. A gente comenta. Depois a gente conversa mais. Toca lá, Molina. Já virou um bocado fumo. Pela arte do oprimido, o indivíduo reivindica o seu lugar. Pela goela, o comprimido que a sociedade insiste em se dopar. Por esquinas da cidade, pulaçando engarrafado, enquanto há outros na garganta do diabo. Há racismo, homofobia, inibindo toda forma de pensar. Mulheres transgredindo, evoluindo teu conceito de vulgar. Há cavalos imponentes e polícia militar. Santa Maria, deixa. fazer um som, curtir o pôr do sol que é bom, embaixo de uma árvore qualquer no Itaimbé, que um violão ecoa ao som de uma canção que aponta, aponta pra essa cidade. São minhas flores do seu jardim. Os automóveis me fazem adormecer mais tarde, e as pessoas passando por cima de mim de manhã. Eu sou o sorriso dessa cidade, mesmo quando ninguém mais consegue rir. Eu sou culpado de tudo, chego antes de qualquer maldade, mas se alguém me interpelar, eu não vou fugir, não. Um cigarrinho por caridade. É que mesmo eu sendo eu, sou invisível nessa cidade. We'll be right back. seu sorriso vale mais que o meu. Então me diz, por que teu sorriso vale mais que o meu? Vale mais que o meu, então me diz, por que teu sorriso vale mais que o meu? Então me diz, por que teu sorriso vale mais que o meu? Então eu vou buscando ovos de Páscoa num ninho com telheiro verde, sonhando deitar na rede e poder dormir. Então eu vou buscando ovos de Páscoa num ninho com telheiro verde, sonhando deitar na rede e poder dormir. Então me diz, por que que teu sorriso vale mais que o meu? Teu sorriso vale pessoas passando por cima de as faixas aqui, o Dono em Itaimbé e Boca do Monte daqui, do querido Yuri, da querida banda Guantanamo Groove. Eu queria te perguntar, já que na sequência tu tava falando, como é que foi essa concepção da capa? Pois é, cara, como a gente tentou durante todo esse EP, enfim, desde a hora que o momento que a gente selecionou as músicas, tentar amarrar um conceito, né, porque isso é uma coisa que se perdeu um pouco hoje, porque eu sou dos anos 90, nasci no começo dos anos 90, e eu ainda sou da geração MP3, né? Que Somos. Baixava no Kazaa, no LimeWire, no Ares, baixava uma por uma, e era um trampo baixar uma internet 56k, vai baixar um clipe, então era uma mão, ainda mais quando tu baixava um clipe que dizia Ramones e vinha uma putaria, na verdade, vinha um free porn, sei lá o quê, mas tudo bem, então tipo... A gente já acostumou a baixar, ouvir uma música e ouvir outra música. Ouvia, sabe, tipo, ao invés de eu baixar uma banda, eu não baixava o disco, porque era muito difícil baixar o disco, baixar uma música. Aí, hoje, a geração atual já é, o consumo de música hoje é a geração streaming, né? Não é nem MP3, tipo, sei lá, se a galera ainda tem o costume de baixar disco e acumular os discos, enfim... Então a gente tenta recuperar essa parada, porque a gente, na verdade... O a gente Molina gosta... faz isso. Molina. Claro, com certeza, eu também, na verdade, eu também. Nem que, a gente claro. nem que a gente não tenha mais tanto dinheiro assim pra comprar. Claro, pô, é tocar disco. Ó, tem que pegar, eu também acho. Eu tô com Molina, tem que ter coisa o pra físico, pegar. Físico, né? Tem um sentimento. Tem que ter coisa pra pegar, eu concordo com Molina. Então a gente tentou trabalhar um conceito que fizesse sentido, sabe? As músicas. Então, tipo, a gente tem já umas 12, 15 músicas prontas, mas a gente tentou amarrar as que falem de Santa Maria, falassem de Santa Maria, enfim, né? Algumas que falavam de Santa Maria, tipo, ó, aqui a gente pode trabalhar um conceito, então. E como a gente se criou aqui, se conheceu aqui, né? A banda, enquanto banda, né? A banda se criou aqui, germinou aqui, todas as músicas foram compostas e trabalhadas, arranjadas aqui, tendo Santa Maria não só como um cenário passivo, assim, sabe? Mas como um cenário completamente ativo, sim. Porque... Olha tudo que a gente viveu no que toca o entretenimento, né? De coisas boas e coisas ruins nos últimos ano e dez meses que a gente tem de banda, né? Então, a gente começou a banda antes da Kiss ainda, né? Em novembro de 2012, A gente começou a banda, outubro. Então, a gente passou por muita coisa e Santa Maria não é somente um cenário. Eu acho que o lugar onde a gente tá vivendo, o contexto que a gente tá, não pode ser tratado só como um background X, entendeu? Ele faz parte do contexto da banda e ele... vira a banda, né? Enfim, e a gente tenta... Acho bem, bem massa e bem importante vocês terem composto, assim, porque a gente precisa levantar a moral da cidade, com certeza, né? Com certeza. E aí, na verdade, na capa do EP, a gente tentou seguir amarrando esse conceito. A capa é uma foto da cidade com temporalidade pouco definida, né? Não se sabe dizer exatamente se é atual ou não, né? Mas os elementos... E aí o trabalho do Uriel, né? O Uriel Marconato Marques, ele... Pra quem quiser, não conhece o trampo dele, ele tem um blog, Tumblr, sei lá o que é aquilo, um site, que chama Esquético, com K no começo e C no final. Que ele faz Esquético, as tirinhas das músicas. Faz tirinhas, né? De músicas, é sensacional. Isso. E ele tem um trampo muito massa de ilustração sobre fotografia, que na verdade é o trabalho da capa, né? A gente pegou uma foto, trabalhou com enfim, filtros na foto ali, né, tal, retícula e o caralho. E depois passou pra parte de ilustração em cima de foto, né, aí que a gente fez. A nossa ideia era colocar vários elementos, de certa forma, até anacrônicos na capa, ou contraditórios na capa, né, que acabam por retratar a Santa Maria atual, né, cara. Embora sejam anacrônicos os elementos, acaba por mostrar a confusão que é a Santa Maria, né, cara. Sim, os elementos mais ali... Esses desenhos mais fortes, mais modernos, ali tem picho, tem o sorriso em cima de um cavalo da Brigada Militar, tem a Brigadiana no chão, tem um casal homoafetivo, tem tudo, um mafioso suspeito, tudo tem isso comendo, até o engraxate, balão, índio, tem o embalão, tem o balão, né, cara? O picho do probo e tal. Exato, o picho do probo, olha só que detalhe massa, isso foi muito massa, enfim... Gosta muito da parte estética da pichação, né, cara? Que Santa Maria tá muito forte. Isso. Gosto sim. Também. Nós vamos pichar o DA. Olha só, eu soube disso, muito bacana. A parte estética bacana e a gente... Enfim, isso faz parte da cidade, sabe? Que a pessoa gostando ou não, a pichação é um tema muito polêmico, né? E eu acho que é importante o debate e tal. As pessoas gostando ou não é uma característica da cidade. E a gente, como tava retratando a cidade, a gente disse, pô, vamos fazer, né? E, enfim, foi o próprio... Probo, né? Não vou falar, abrir a identidade dele aqui, né? Mas foi o próprio Probo que fez o Boca na capa. A gente ficou pensando, bah, vamos fazer com aquela fonte lá do Probo, porque não sei o que, não sei o que. Tá, e foi indo. Tá, então vamos pedir pra ele, então. Vou chegar lá, vou pedir. Ele, pô, foi mó atencioso e fez o Boca pra nós ali em vários formatos. Inclusive, vocês abrirem o EP, no disco mesmo, tem outra tag do Probo escrita com a mesma, com outra fonte, que é a fonte que ele também usa. Ali escrito Boca com a... Com a outra fonte que ele usa, né? Com a outra tipografia foda, que ele usa. Dá pra ver que vocês se esmeraram. Assim, é, tem todo pô. Um e aí as tags que estão ali na parede do canto direito da foto ali também não são aleatoriamente escolhidas. Elas também estão nas paredes de Santa Maria e são de... Sim. Né, de pessoas que estão próximas da gente também, de certa forma. E é uma referência, saca? Enfim, cara, é uma... É, a gente vocês gostou usaram muito, uma assim, das, isso aí. Essas formas de expressão pra se expressarem, né? No trampo de vocês. É. Porque, como tu falaste, não é... Não são músicas isoladas, né? Todo o disco, ele é todo amarrado, é, ela né? Faz, a gente conforto. Tentou trabalhar esse conceito, porque eu acho que é importante, né, cara? E até já pra adiantar, o próximo disco, a gente tá com a ideia de fazer mais conceitual ainda, de fazer... O Molina que vai gostar de ouvir isso aí, mas ele não tá prestando atenção. A gente quer fazer 5 músicas emendadas, ó, viu só? Do como, que seja tudo suíte, one single track. One single track de 5 músicas, Putipurri? É, tipo isso. Não, cara, porque é uma coisa que se esqueceu hoje em dia, né? Com toda essa característica do... Que eu já vinha falando, da geração MP3, da geração streaming. Nós ainda ouvimos lá em casa muito bolachão, ou mesmo pelo Spotify, sabe? Mesmo pelo Spotify hoje, esses players, esses, né, streamers de música... tem, pô, no Spotify, se tu botar ali Gilberto Gil, tem toda a discografia do Gil organizada pelos discos em ordem cronológica ainda, sabe? Então é a melhor coisa que tem, sabe? Mesmo que tu não tenha o bolachão, eu prefiro ter o bolachão, claro, é mais massa, mas tu não tenha. Então a gente pode recuperar, mesmo através dos meios digitais, a ideia de conceber um disco, sabe, em ordem. Porque assim, ó, tu pega o disco, tem 12 faixas, o artista, ele não colocou a faixa 1 primeiro e a faixa 2 depois aleatoriamente, sim, sabe? Sim. Existe uma motivação, ou pelo menos mesmo que implícita ou explícita, racional ou irracional, existe uma ordem. Sim. E isso precisa, eu acho, que ser respeitado. E eu esqueci disso durante boa parte da minha audição musical, assim, até eu começar a me dar conta de que, não, peraí. Olha só o que é o Dark Side of the Moon. Tipo, as músicas são massas isoladas, mas se a gente ouvir, sim, na sequência faz muito mais faz sentido. Isso que eu também estava conversando uma vez com o Molina. Cara, falta muita unidade nos discos. O que a gente se perdeu muito no MP3. Isso que vocês fizeram aqui é a mesma coisa que a gente pedir um samba no Orlando, a gente no Brahma. É uma parte de Santa Maria, claro, por mim. Claro, bota fé, cara, que bom que conseguiu. E aí tem mais ainda, fechando, a última referência a Santa Maria é no encarte, né, na foto do encarte, é a gente na Silva. Ah, pode crer, no Itaimé. Eu ia perguntar dessa foto. É ali na Silva, naquele elevado da Silva sobre o Itaimé ali. Quem foi que tirou a foto? Foi o Pablo Zambelli. Foi um ensaio que a gente fez há um tempo atrás, e aí, enfim, até tô mais cabeludo atualmente do que eu tava nessa foto, mas não tem problema, né, cara, é um recorte temporal bacana. Muito legal, muito bom mesmo. Olha só, aí o Molina deixou um recado aqui pra nós, o Ciro Oliveira tá na nossa audiência e mandou um abraço pra todo mundo, e especial pra ti. Pode crer, um abração, Ciro. Um abração camarada aí, Ciro, conheço, aqui da rádio, da coordenadoria, né? Então é isso. Sim, agora é jornalista daqui. Uhum, isso, tá trampando com a gente aí agora. Eu não sei se tu quer deixar um recado aí pro pessoal que tá te ouvindo, deixar contatos. Sim. As próximas agendas da banda. Pois é, cara, deixa eu lembrar. Tudo contigo. Vamos, tá, deixa eu tentar lembrar aqui então. Então não tinha preparado, mas vou tentar lembrar. Não, tranquilo. Que dia a gente tá mesmo do ano? 30 de agosto. De agosto. Bom, agora em setembro tem algumas datas já marcadas. Eu precisaria lembrar, mas depois eu vou atualizar. Eu sei que tem um The Park já marcado. Uhum. A gente vai voltar. O The Park é um lugar que abre bastante espaço até. Tem aberto bastante espaço pra nós. Sim. Óbvio que a gente vai seguir na divulgação do EP agora, né? Nosso objetivo agora é fazer circular o EP. O EP tá todo disponível no SoundCloud já. Uhum. Pra quem quiser ouvir, por favor, ouçam, curtam, compartilhem, façam. Tipo, isso é uma outra coisa que a gente faz questão, assim, de... As músicas estão disponíveis pra baixar na internet, sim, pra ouvir, sim, sabe? Uhum, e o EP, cara, o EP tá 10 pilas, saca? Porque... E é o material, é como o Molino tá falando, é o físico, é a parada de pegar e ter uma coisa pra olhar, ter um... Né? Ter a arte da galera, a diagramação, claro, foi feita pelo Rafa Balbueno também, da revista Viés, né? Uhum. Chargista também. Reconhecer esse trabalho da galera. Claro. Tem o agradecimento nosso ali, tem a explicação, a ficha técnica, tem as letras... Até a foto dos bonitão ainda. O pôster. Não é o pôster. Vai rolar no quarto. O que que tu achou? É foda, né? Que além de, tipo, apoiar a banda, tu vai ter ali, né? O físico. E é 10 pilinha, né, cara? Tu tem o digital, de repente, lá o teu PC dá um pau, tu vê que, na verdade, tu não tem bosta. É, não tem nada, né? E é, pô, mas 10 pila é bem simbólico mesmo, assim, né, cara? Não, pra... não é caro mesmo. Não é caro, é simbólico e faz parte do ajudar a cena, sim, né? Uhum. Então a gente vai seguir na divulgação do EP, vai tentar mandar isso pra... todos os lados possíveis, já começamos aqui pelo Santa Demo, viu só? E vai sair mais material logo, a gente pretende fazer audiovisuais dessas das canções do EP, até porque, sei lá, eu mesmo escuto muita música pelo YouTube hoje, ainda eu hoje, também, né, cara? Então, tipo, como é que o audiovisual ajuda a vender a música também, ajuda a disseminar a música. É, porque eu ia comentar isso antes, até uma coisa que deu bastante visibilidade, assim, que eu vi que bombou, foi o clipe, da, né, Psicose, da Psicose, com certeza. Claro, clipes são clipes. São sempre... Eu não gosto muito de audiovisual, porque eu acho que todos os clipes são um pouquinho brega, um pouco qualquer coisa, assim. Ah, mas faz assim, parte, é, assim, é. Girou. E a psicose também tá no disco, né? Eu esqueci de falar. A psicose, sim, é a faixa 4 do disco, bonus track. E ela destoa bastante das outras três canções. Mas, assim, ó, foi impressionante o movimento que a gente teve com a Psicose, de aceitação com a galera que não está acostumada a consumir música independente, música alternativa. Sim. Sabe, na minha cidade natal, Ibirubá, que tem 20 mil habitantes, a galera adorou a Psicose, sim, sabe? Tá tocando boa na FM lá, sabe? E porque ela tem um apelo popular, ela é tri-chiclé, claro, sabe? É isso. Ela é bem chiclé. Então, é a primeira vez que eu ouvi, nossa. É, ela é muito chiclé. Ela é muito chiclé. Então, enfim, aí nós vamos seguir mandando esse material. É, agora, logo em seguida, vai sair alguns vídeos da Concha Acústica também. Ah, sim, sim. Que a gente fez uma filmagem massa lá, galera. O Fanfa, o Israel. Uhum. A galera fez uma filmagem muito bacana. Felipe aqui da TV também. Felipe Richard. Isso. E que mais, cara? Você tá trabalhando, se tudo der certo, antes do... Não, até a metade desse segundo semestre, agora a gente quer lançar mais um single. Se der certo, já estamos conversando pra gravar. Uhum. E a ideia é que em dezembro, janeiro, a gente lance mais um EP e seguir lançando, né, cara? Porque o EP também, o formato EP é uma... Além de ser mais barato, ele ajuda que a gente sempre tenha material, né, é, cara? É verdade. Sim. Não, ajuda, manter tipo, uma constante. Manter uma constante, tentar lançar dois EPs por ano seria ótimo, né? Se a gente conseguisse lançar mais um EPzinho ainda esse ano, ou começo do ano que vem, seria ótimo. Enfim, cara, eu convido todo mundo pra curtir a página da banda lá, todas as informações, tudo isso mesmo, aí. Tá por lá. Instagram também da banda, Twitter. Quando voltar ali a nossa internet, a gente vai compartilhar todos ótimo, os contatos da banda. Ótimo. Ali, só procurar Guantánamo Groove ali, não tem mistério. Não também. Esqueçam do acento no Guantánamo. É, Guantánamo. Coisa que eu quase esqueci no cartaz, no cartaz também. Pois é, tu sabe que, pra mim era parecia um nome bastante simples, assim, né? Guantánamo Groove. Só que a galera força. Às vezes não consegue ler direito o Guantánamo ali. Se associar, eu sempre digo, cara, sabe aquela música assim, ó, Guantánamo. Isso, velho, é de Guantánamo, é a mesma coisa. E se tu vai procurar no YouTube, tu vai lá escrever Guantánamo Groove, a primeira coisa que aparece, o Guantanameiro, sugerido ali. Com certeza. Mas no mais é isso, galera. Obrigado mesmo pelo espaço aí. Tô à disposição. A Guantánamo tá à disposição mesmo. Hoje só pude vir eu porque a gente tocou ontem no Rockers e Agulhizadas. Sim, com certeza. É, a gente tá todo mundo dormindo. É, com certeza. Que horário do Santa Dema é o horário da ressaca. É o horário, horário da ressaca, ressaca, né? Com certeza. É foda pras pessoas falarem aqui. E é por isso que a gente. Aí, ó. De onde cresce La Palma. Muito bom. Acho que vocês tinham que fazer uma versão, cara. Ficar assim, ó, marcadinho. Boa né? Sugestão. Então tá, é isso. A gente te agradece demais. Total. E o espaço é sempre aberto. Nossa, voltem sempre. Sempre bem-vindos. E a gente vai acompanha o trabalho de vocês. Sempre que tiver coisa nova, a gente vai chamar. Mesmo. Massa. E a gente vai querer um acústico. Com certeza, vamos fazer. Vamos fazer um estúdio maior. E, bom, contem com a gente, né, cara? E sigam com esse trampo, galera. Bem na boa, é muito importante mesmo. Como coisa eu tava boa, falando, não era a boca pra fora. Também, tem que... Muita banda boa. Também. Muita banda boa. Até vou falar aqui publicamente. Porque assim, ó. Só pra terminar o jabá mesmo aqui. Uhum. Tava comentando com a galera da organização do Dia Mundial do Rock, que teve aquela vez lá, da galera do Fora do Eixo e tal. Cara, foram 38 bandas inscritas. Bandas de som autoral em Santa Maria, 38, cara. Fora as que não se inscreveram, fora as que, né, nada... A gente com certeza tem umas 40 e poucas bandas de Santa Maria muito boas. 28 delas são de metal, sabe? A Speech foi o primeiro show que eles fizeram em Santa Maria, mas eles já têm release em inglês no site deles, entendeu? Feito por galera... Então, cara... E é isso que a gente quer, a gente precisa quer começar a articular aparecer, as coisas. Né? É, bandas assim, eu quero citar algumas que recentemente... E só 800 AM faz isso. Só 800 AM faz isso, pode crer, Molina, ó, total respeito. E, cara, assim, ó, bandas que recentemente me chamaram a atenção pra vocês, pra já pifar pros próximos Santa Dema. Claro. A Piscadela, banda do Soca, do Lobato, do Jonas, a galera tá mandando muito bem, eu vi eles nas nossas expressões, som autoral de qualidade mesmo, assim, na cidade. Vamos fizeram trazer, um show inteiro de autoral, muito bacana. A banda tá começando agora também. É, a Falsete tá gravando, inclusive nós convidamos eles. A Falsete tá linda. A gente convidou eles pra tocar no lançamento do nosso EP, mas eles disseram, não, cara, nesse fim de semana nós vamos estar gravando. Ah, então tá. Então tá desculpado. então tá desculpado. Se é assim, ok. A Granel, obviamente, é uma banda que tá de Cachoeira, radicada aqui em Santa Maria, mas tá mais parada, mas enfim, eu acho que de repente... Esse com pessoal alguns... de Cachoeira aqui em Santa Maria, manda ver, né? É, quando vem com alguns cutucões, eles começam a, né, a voltar. É. Inclusive, falando em banda de região, ontem a gente tocou junto com a Lusco Fusco de Santa Cruz, baita banda também. Banda. E aqui na cidade ainda também eu vi esses dias uma banda muito bacana, que tá começando um trabalho muito massa, que tem o John Mayer santamariense, ou o Jimi Hendrix branco. Que é a The Césaros, uma banda de blues aqui da cidade, muito bacana também, que tá surgindo. Então, cara, sério, é por isso que eu digo, é muita banda surgindo. É, muita coisa, muita, né? Banda massa surgindo e que gente... tenham mais Santa Demos e que o Santa Demos seja cada vez maior. Coisa boa, porque pra nós é muito gratificante, assim, ó, botar o pessoal... mostrar o pessoal, assim, com sabe? Certeza, com e certeza. A gente se sente útil. Que massa. Porque já que a gente gosta de música, né? Eu acho que a gente tem que se propor e fazer as coisas nesse sentido que mesmo. Que massa. Assim, assim como tem essa satisfação de tu ser banda, a gente tem essa satisfação da gente tocar esses sons. Claro, velho, claro. E é, como eu já disse, uma mão lava a outra, né? Muito massa. Com certeza, a gente agradece demais, então, valeu. Yuri. Eu acho que a gente podia tocar... Ah, antes do intervalo, então, tocar a Psicose aí pro pessoal ficar o dia inteiro cantando. Ó, olha só o Molina botando o CD. Eu botei mal assim que eu gosto. Voz, o Molina. Ele vai agora. Botar o físico, ó. Abriu o deck dele, leva 5 segundos pra abrir o deck. Molina. Tá carregando aí, ó. Merda, isso é pra época que ela tinha paciência. Hoje ninguém tem mais paciência, né, Molina? Clica no YouTube, não carregou em 5 segundos, já tira fora. Quem tira a paciência de quem, imagina, emboscava o Molina quando tinha vinil nessa época. Pô. Grande muito bem, que massa. Da época que era o Molina. Que massa, vai tocar jogos. Aí, Molina? Rolou? Vai rolar. Vai saber, né, meu? Quem sabe esses qualidade desse CD também, vai saber se é perdido, degurizado aí. Quem sabe não roda nesse equipamento. Que massa, Molina nos botões mágicos. É faixa escondida. Que jockey, agora cada um aí. Tira um pra dançar. Tá terno, Psicose. Valeu, galera, até a próxima. Que agradeço. Só é dita no final, quando as palavras engasgadas saem de uma forma natural. E tudo aquilo que era feito pra durar, realidade fria vem desmoronar nossos planos. E eu já nem sei se nós fomos tudo aquilo que eu pensei. Eu só sei que você mas eu vou atrás de você. Uma dose de psicose, psicose com uma dose de amor. É psicose, psicose com uma dose de paixão. É psicose, psicose com uma dose de ciúme. É psicose, psicose com uma dose. Decorei senha de banco, campeei teu celular. Já sei a hora em que você leva o cachorro passear. Não sei se é meu exagero, mas sinto teu cheiro e revira teu lixo depois de jantar. Espero não se importar. Quatro se quase, eu que tomo um pouco de. Personagem do teu filme de terror. É psicose, não é escolha nem é mera opção. É psicose, é psicose com uma dose de tensão. Eu já forrei meu porta-mala pra melhor te confortar. E às vezes penso que é bobagem, que é melhor deixar pra lá. Exato. preocupar. Quatro psicose, quatro psicose. Até parei com rituais de bruxaria. É psicose, é só uma fase até eu achar outra teoria. É psicose, também sou vítima dessa situação. É psicose. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas e 8 minutos. Amigos da Rádio Universidade, desta feita, o destino da equipe 800 AM de nativismo é a Fronteira Oeste. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Sexto Canto Farroupilha, direto do CTG Farroupilha em Alegrete, de 5 a 7 de setembro, aqui nos 800 AM. Ouve o canto gauchesque brasileiro. Rádio Universidade pelos palcos do Rio Grande, a rádio que toca cultura. Apoio cultural, Lojas Becker Camobi. Pedra Moura das Quebradas do Inhambi. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 3 horas da tarde, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, foi el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú. De la tierra americana voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. Hoje no Brasil, infelizmente, ainda não garantimos o direito de todas as crianças e jovens à aprendizagem. Como é que nós vamos mudar isso? Prestando atenção de verdade nas propostas dos candidatos para melhorar a qualidade da educação. Olha, propostas concretas e sem enrolação. Eu voto na educação. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do país. Todos pela educação. Santa Demo, agora são 2h10, você nos escuta pela ufsm.br/rádio e pelos 800 AM. A gente teve aí, né, uma conversa aí muito agradável com o Yuri da Guantanamo Groove aí, falando sobre os trabalhos novos dos caras aí. E agora a gente vai para um quadrinho, antes de conversar aqui com o Johnny, que já tá aqui no estúdio. Johnny B. do Silas, que já teve aí, que todo mundo já conhece aí, que é outra banda que vem sempre, né? É, isso aí. E a gente vai agora, antes da gente copiar os releases que a gente tem pra falar, a gente vai chamar o Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a Mão Direita. We'll be right back. Então, pra esse mão direita, eu trouxe uma banda aí que eu tenho escutado faz um tempinho aí, que é uma banda dos anos 70 aí, que é o Weepers, que, inclusive, influência direta aí do Alchemists, lá do Rio de Janeiro, que a gente já tocou aí, e os discos mais famosos, entre aspas, digamos assim, dos caras são, entre eles, o This Is Real, que é um dos que eu mais gosto, e eu acabei gostando mais ainda depois que eu vi um clipe novo do Bob Mould, né, que é a carreira solo aí do ex-Husker Du, e que esse disco aparece aí no clipe. É um disco realmente muito massa. O Weepers começou a ser mais conhecido quando o Nirvana aí fez uns covers das músicas desse disco aí, que são as músicas que a gente vai ouvir agora. Só a No Fair. A No Fair não é do This Is Real. Mas desse disco aí, então, a gente vai ouvir a Mystery, Upfront e Is This Real. E do outro disco, que é o Youth of America, a gente vai ouvir No Fair. Toca aí, Molina. It's not fair. got to be up front, gotta be so close to trust, it's got to be up front, gotta be so close to touch, it's got to be up front, be so close to trust, it's got to be up front, gotta be so close to trust, it's got to be up front, be so close to trust, it's got to be up front. tá voltando a trilha só com as musiquinhas lentinhas, né, do Bullet Bane. Mas então, falando em Bullet Bane, estamos aqui com olha, o âncora. Que desdobre, que gancho, né? Que gancho. Foi pra parecer natural. A gente tá aqui então com o Johnny, que tá fazendo essa mão. Olá, aí do show, Brasil, com a gente. Pra quem não sabe, ele toca na Abducilas, que já teve aqui, grande Conrado, figura mítica aí que todo mundo conhece. Então, te apresenta aí. Acho que tu já me apresentou, né? Acho que mais atributos a acrescentar. Tirando que eu toco guitarra. Pode falar mais afastadinho. Ah, tá, desculpa. Um palmo. Um palmo meu ou teu? Um palmo médio, mediano. Tá. Isso aí. Aí tá bom? Agora tá certo. É, isso aí. Vamos aí tentando, né? Tentando. Vamos ver, né? Fazer algo legal. A gente tá aqui, aos 45 legal, do segundo tempo, pra ver se mais gente cola na hora. Na hora vai estar 15 pila, vocês vão pagar aí. Mas dá pra dar um jeitinho na hora, dá pra dar um... Cara, ainda assim dá pra pagar 15 pila. É só não pagar o pastel que tu vai comprar lá na Presidente. É só não pagar o enroladinho de salsicha ali. É. Claro. Tomar uma cerveja menos, mas... Mas agora, cara, falando em preço, vocês viram o Bullet Bane lá em Porto Alegre, 20 pila. Ah, não, o nosso preço acho que foi um dos menores de toda essa turnê, assim, do antecipado, pelo menos. Não sei dizer na hora. Sim. Mas acho que é os dois, na real. E estamos falando da Santa Maria, né, gente? É que a ideia era pra ir o pessoal mesmo. Era pra chamar a gente. Então, daí tá vindo esse pessoal aí de Santa Cruz, de Santa Rosa. A gente espera. Porque, é foda, porque no Havanas cabe 800 pessoas, né? É. Então, se dá, pouca gente fica realmente chato, sabe? Não só porque a gente tem que pagar os caras, mas porque pela questão fica de som. Fica sobrando lugar, né? Porque, fica literalmente ecoando as coisas. Influencia, né, na sonoridade, né? Quanto menos corpos pro som bater e absorver ali, mais reverberação, mas enfim. Uhum. Mas, né, é o lugar aí que a gente tem pra fazer nosso os lugar nossos querido. Rolês. É, o nosso lugar querido, a gente sempre acaba agradecendo eu ao Eduardo, que se não fosse ele, né, a gente não teria como organizar praticamente nada. Mas então, eu chamei o Johnny aqui pra gente não só chamar a galera aí, mas também tocar os sons aí das bandas de abertura que vão abrir aí pro Bullet Bane nesse domingo a partir das 18 horas e vai fazer parte então do nosso garagem. Então toca a vinheta de garagem aí. Taca ali a palma. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! A gente vai começar então com a Devir, vindos aí de Santa Cruz do Sul, que né? Que vem, né? Diz que, não sei. Se bem, tá pra vir. O Zaka tava aí antes já, no show da Lusco Fusco. Daí já voltou pra ensaiar. Ué. Aí depois vão voltar de novo. Ele não ficou já direto aí. Pois é, porque ele disse que tinha que ensaiar. Ok. Tá, ensaiem direito, né? Faz favor. já que tiver que voltar aí pra ensaiar, ensaiem direito esse troço aí. Então esse quarteto querido santacruzense faz um som pós-hardcore aí, com influências como Against Me, What The Drive, Infect, Petrograd, Dance of Days, Husker Du, Cap'n Jazz, entre outras. Bem variadinho, né? É, bem um leque, de influências boas, né? Uhum. Boas. O disco deles tá bem legal, assim, eles pegaram o encarte, é de vários desenhos aí, vários trampos dos amigos aí, dentre eles o Polin, que vai colar lá com a gente também. Que tá no cartaz também do evento. Isso, que tá no cartaz do evento. É, um artista aí que a gente tá promovendo bem ele. Sim. Eles trazem então na sua bagagem, né, esse álbum aí que eu comentei, que é o Sem Encaixe. Possui aí letras bem politizadas, algumas questões aí sobre a regulamentação da profissão da prostituição e outras coisas nesse sentido. Uma banda com um conteúdo necessário, né, pra hoje em dia, né? Exatamente. Falar assim sobre esse lado do... Exatamente, acho que a Iana consegue encaixar bem nas letras aí a ideia que eles pretendem passar. A outra banda que a gente vai tocar nesse garagem, então, é a Abducilas, né, que eu não vou ficar aqui lendo resenhas e nem dando a minha opinião. Porque porque... Todo mundo já sabe das histórias. Do que é o... Do que se trata. Do que é a banda, né? Do que se trata. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Sobre a gente? Alguma coisa que ninguém sabe. Uma coisa que ninguém sabe, pô, a gente tá... Aproveita que os outros não estão aí e já faz a caveira deles. Não, né? Que isso, que isso. A gente tá tentando aí pro fim do ano lançar um split com a banda de The Porto lá, Mugshots. Mugshots, né? Que toca o City Punk ali. A gente tem que agora, depois aí desse evento, começar já a ver como é que a gente vai fazer esse split aí, né? Massa, fazer a logística ali, a gente vai... Uhum. E tentar, aquela coletânea, né? Lá, que até a Devir e vocês participam. Pois é, vai estar chegando domingo agora, direto do Zaca. Olha aí. Eles foram tocar... Aquela outra banda do Zaca foi fazer uma turnê em São Paulo, né? Isso, é Diatribe. Diatribe. E aí ele já trouxe pra nós, assim, e vai trazer agora. Chegou já nas mãos do Nenê, né, do Dance of Days, que fez a coletânea. Demorou mais meio. Vai estar à venda lá no dia, domingo, provavelmente 15 barão. Como é que é o nome da coletânea? The Gig Today is Here. Tipo, o show hoje é aqui, é. Ah, muito massa. E eu aconselho aí o pessoal a comprar, porque é uma vitrine pra várias outras bandas novas, né? A partir dessas bandas, coletâneas são muito legais. Bandas, tipo, de peso, assim, do underground estão presentes, né? Dance of Days, Under, Reitinho, Rancore também, se não me engano. E é muito massa que essa galera que já tem, assim, uma projeçãozinha, eles fazerem esse split junto com outras bandas que estão começando, sabe? Eu acho isso uma baita... A ideia do Nenê foi boa, né? De pegar todas as bandas que tocaram junto com o Dance of Days no ano. Sim. E ó, tá, manda uma música aí, vamos fazer assim, uma coletânea de todo mundo que a gente tocou junto aí. E é de massa, mundo, né? Aí. Bem diverso. Não é a primeira, né? Não é, não é. E tá vindo mais, gente. Cara, o homem não para, o homem trabalha. Ele não para. O homem trabalha. Ele trabalha. Ele gosta do que faz, então. Deixa o menino brincar. Pô, deixou me trabalhar. Que foda. Só as referências foda, né? E After Sleep, que eu vi, eu acho que eu vi eles tocando no Nossas Expressões. E daí a gente separou o single, né, da banda, que é Quatro Acordes. Eu acho que eles têm uma pegada aí meio fresca. Eu não, acho que é mais puxado. Eu também não conheço bem assim o show deles. Eu não vi o show deles, eu conheço mais a música, né, que tem divulgado. Mas eu acho que, pelo que eu conversei com os integrantes, a pegada é bem o metalcore, assim, já o mais atual, assim, né? O One Day to Remember. Ah, Alex, sim. Alex on Fire, assim, os dois. Post-hardcore, né? Post-hardcore. E eu acho que vai ser do caralho. Essa, a música nova deles, esse single, é bem uma pegada... É mais calma. Mais melódico, assim, tudo mais. É, mas tem essa veinha mais metalcore depois, né? As bandas vão mudando, né? Não adianta o próprio Bullet Brain, né? Que era super melódico, agora tá bem, nossa, bem mais tá do caralho. Mais... Continua nossa, foda. Continua foda. Eu acho que eu achei até mais foda, assim. Porque eu também. Mais original, sabe? Mais diferente, mais massa, assim. E a Fúria, Rock Pauleira, né? Pra dar um contraste aí com a After Sleep, a gente colocou uma na sequência da outra, que tá com trampo novo também, esse videoclipe novo deles, que é o Vida de Verme. Tá bem pesado. Eles estão aí reformulando, né, o som, porque o Jaca saiu. É, passou por mudanças novamente, né? Depois, mas é que uma banda que dura muito tempo, geralmente passa por... É, mas ali eu acho que a galera que é da formação, assim, base mesmo, tá, continua presente, né? O Ruivo ali, o Duda também no baixo. E agora o Bruno no vocal e guitarra junto, né? Os clássicos, né? E o Bruno andava sempre junto, é meio... Não é como se ele... Todo mundo já conhece, né? A cara dele. Não, o Bruno é o Bruno, né, cara? O Bruno é o nosso Bruno, nosso querido Bruno. Aí. E sem contar o Andrezinho também, né? Na guitarra solo ali, né? Então uma veia mais, eu acho que... Pegou um pouco o lance do New York HC ali, velho. Tá mais mochão, assim, e aquelas bandas mais... Mochão. E os solos frenéticos. Aquelas bandanas inteiras, assim, tá ligado? Eu não sei explicar. E tá bem foda, assim, eu gostei da música nova, acho que vocês vão gostar também. E a Veloz aí, que vem diretamente de Santa Rosa, os caras tão tão ansiados que eles dizem que marcaram a van deles pras 8 da manhã. Vamos chegar aqui meio-dia, vão almoçar, vamos passar o dia inteiro. Eles já fizeram... Passar lagarteando. Eles já fizeram isso no Dance of Days, cara. Eles saíram super cedo, ficaram o dia inteiro lá em Santa Cruz. E aí chegou na hora do show, eles estavam podre e cansados. Sim. Mas é legal, cara. Se o cara tá com pilha, assim, o cara, é, exato, o cara aproveita ali, você conhece lembra? O lugar ali. Pega o Kombão da Queimação aí, segundo o Jean, que tava postando lá no evento. E deles, da Veloz, então, a gente vai ouvir Quando o Leão Covarde Chorou. Então agora no garagem a gente vai ouvir, né, pra contextualizar aí pro pessoal, duas músicas da Devir, que são as músicas mais curtinhas. A gente vai ouvir da Devir, Sem Encaixe e Dialética das Emoções, Abido Silas com Se Sendo. Escolhi bem, tu gosta dessa música? Gosto, mas é bem curtinha também, acho que precisava ser duas. Abido Silas com Se Sendo, After Sleep com Quatro Acordes, A Fúria Rock Pauleira com Vida de Verme e A Veloz Quando o Leão Covarde Chorou. Toca lá, Molina. Sentido de jornada. guarda-chuva do meu quarto eu procuro o que eu preciso. Um lugar mais seguro num falso paraíso. A cada gota que cai do meu peito arde mais, tentando encontrar uma nova direção. Mesmo na contramão, eu sei que eu vou achar, pois eu vou procurar levantar e batalhar. Os caminhos são longos, junto e divididos. Ou tu luta pela paz, ou tu prega o teu juízo. É nessa vida de escolhas que eu sou mais uma missão, vivendo pela paz e não pelo perdão. E eu me vou. coisas que aparecem. O tempo passa, você não faz nada. Palavras vazias, encurralado sem saído. Não tem nada ao seu redor, condenado à solidão. Desmascarada. Tua voz e o apoio. da M, agora são 10 para as 3. Lembrando para quem tá ligando agora, a gente tá aqui com o Johnny Bidusila. Olá. No estúdio. E a gente tá aí convocando o pessoal. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá. E a gente tá aí chamando o pessoal encarecidamente para comparecer aí amanhã no rolê do Bullet Bane. E essa trilha agora que a gente voltou não é do Empave de Colossos, né? É do outro disco, o New World Broadcast, que a gente tinha comentado no início do programa, que era uma proposta bem mais melódica, não tão porradeira, assim. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Legal ser melódico, tradicional, clássico, que a gente 90, adora. Né? Mas com umas rifeiras cabulosas. Aconchego do lar. Umas rifeiras cabulosas, assim. Cabulosa. É. E a gente ouviu, então, nesse garagem as bandas que estarão na abertura deste evento de rock para os jovens. Que a gente ouviu então a Veloz, né, por último, com Quando o Leão Covarde Chorou. Antes a Fúria, rock pauleira, com Vida de Verme, música nova aí dos caras. After Sleep com o single 4 acordes. Abducilos com Se Sendo e a Devir com Dialética das Emoções e Sem Encaixe. Então dá o teu recado aí, Johnny, que chama o pessoal. Roda eles. Dá o... Chamar o pessoal. Isso. Dá basicamente dá os isso. Valores aí, a gente endereço. Vem falando aí. Pessoal que conheceu, gostou, por favor compareçam. E ingresso antecipado é 12, tem até amanhã pra tentar ir ou marcar e pegar na hora. E na hora que. E é isso aí, vamos lá e vamos se divertir, né? Viver essa vida aí. Vamos lá. Isso aí, então. Valeu aí a presença do Johnny. Vamos colar amanhã, então. E é isso aí. Então agora a gente vai pra um quadrinho aí que o Léo vai. O quadrinho internacional aí de Santa Nemo que o Léo vai apresentar pra vocês aí agora. Só pra apresentar então o nosso quadrinho novo, que é o Mano de Deus, que é a nossa queridinha Laísa Sadilha manda diretamente de Mendoza, lá na Argentina. Então agora a gente vai ficar com a falinha dela. Fala por Skype ainda, desculpe a nossa qualidade. Depois a gente vai tocar só duas músicas. Infelizmente uma das músicas teve que ser cortada por causa do nosso tempo. Então a gente vai tocar a Fala da Alice e depois ela vai anunciar as músicas. Então depois que a gente pode também encerrar o programa, porque era isso mesmo. Ah, então. Pô, já vou dando cair, tchau cara. Então tá, tchau, nos vemos domingo aí. Adeus, adeus bem. Brasil. Valeu. Isso aí, vamos chegar lá. Olá a todos. Que o bloco dessa semana é Mano do Bill, escolhi um cantor, o Kevin Johnson, que não é argentino, é americano, mas ele é filho de mãe argentina e está envolvido aqui desde criança. Ele vai estar no final de semana, hoje no sábado, fazendo show aqui em Mendoza, por isso que eu resolvi escutar. Infelizmente não vou no show, mas as músicas são bem legais que vocês escutassem. Passando assim uma breve bio dele. Ele, aos 12 anos, foi morar em Buenos Aires, a gente começou a se envolver com música e teve junto na banda Extinção Cívica, onde ele gravou o álbum Obediência de Vida, de 86. Depois, ele voltou para os Estados Unidos e criou o grupo The Nava, que gravou o álbum homônimo em 2000. Depois, na sequência, ele teve o álbum solo, que foi Signo Sur, de 2002, que chegou a ser indicado no Grammy Latino, e Citizen, de 2006, que chegou a ser indicado no Grammy Americano. Em 2007, ele lançou o álbum Lobo, que é uma reunião com o Purenado, e também tem a participação do desenhista Linier no show, que aí começou a história deles estarem juntos no show, desenhando, e chegaram até a fazer um show em Buenos Aires, que virou DVD e CD, que mostra bem isso, essa participação dos dois. Pra dar uma explicadinha, o Linier faz desenhos das músicas do Kevin Johnson. Atualmente ele lançou um álbum em 2012, que é o álbum intitulado B, que mantém esse envolvimento com o grupo de nada e um pouquinho com o Linier. Então, para passar umas musiquinhas sobre o Kevin Johnson, eu escolhi a música do primeiro disco, de 2000, com o grupo de nada. Então, para representar o Kevin Johnson, eu escolhi três musiquinhas que são do álbum, o primeiro álbum que ele gravou com o grupo de nada, que é a música Primeiro em Cabeça, depois Mac Guevara ou Che Donas, que fala a respeito dessa massificação do Che Guevara, e por último a música é o De La Puerta, que tem uma pegada de acordeon meio tango, que eu acho que vão gostar. Então, com o bloquinho dessa semana, eu acho que foi isso. Sigo fazendo coisas na cidade de Argentina. Tchau a todos.